Já vamos daqui a pouco avançar para esses mesmos pedidos, mas para já vamos abrir esta emissão com, enfim, com música à minha escolha, digamos assim, não é? Com música que espero que o agrade. Ora bem, antes de mais, enfim, vamos só falar aqui um pouquinho sério, porque habitualmente trago aqui as efemérides e, enfim, para acabar com as coisas tristes já, e para não se falar mais nisto, enfim, hoje faz 9 anos que aqui em Portugal, precisamente, aconteceu uma das maiores tragédias dos últimos anos. Não me lembro, em termos de vítimas mortais, não me lembro de tal tragédia aqui em Portugal. Já aconteceu, com toda a certeza, mas não me recordo. Enfim, é que fez precisamente 9 anos, ou faz precisamente 9 anos hoje, que na ponte entre os rios caía, aliás, a ponte entre os rios caía e levava consigo também uma viatura ligeira, de onde morreram 2 pessoas, mas um autocarro, uma caminhonete de excursão, e que acabou por, enfim, elevar o número para 70 vítimas mortais. Eram 68 pessoas que viajavam nessa mesma caminhonete e que estavam a chegar, portanto, estavam a chegar a chegar a casa, a chegar ao seu destino. Tinham ido ver as amêndoas em flores ao interior do país. Infelizmente não chegaram a concluir a viagem e ficou uma tristeza tão grande quando em Castelo de Paiva, então, a cidade mais atingida, com mais perdas de vidas, então essa tragédia que se abateu no norte e centro do país com a queda dessa caminhoneta. Digamos, passam então 9 anos precisamente hoje sobre essa data. Achei que era importante relembrá-la, já que vou trazer aqui também as efemérides. Mas enfim, como outra margem não é um programa para tristezas, bem, pelo contrário, vamos à música, porque é isso que é preciso. É ou não é? É mesmo esse o título que da música que segue. É na voz de Amália Rodrigues que o ouvimos. Chama-se É ou Não É? Um fadinho bem disposto, uma cantiga bem divertida que vale a pena ouvir. Depois vamos ficar com um docinho, daqueles doces muito bons, daqueles doces típicos das festas. É o doce da Teixeira. É um doce tão bom. Eu já ouvi dizer que em pequenino não gostava, mas a verdade é que agora gosto. É um bom doce, por acaso é um doce muito bom até. Aliás, como Maria Amélia Canossa nos vai descrever, eu não vou estar aqui a deixar água na boca aqui do ouvinte, mas vou deixar que a Maria Amélia Canossa se encarregue disso. A descrição que ela faz do, enfim, deste doce da Teixeira é fantástica. Ficamos então com estas duas músicas para abrir esta emissão do Outra Margem, hoje de 90 minutos. Ficamos então com estes dois temas, como dizia eu, e o primeiro, recordo, é de Amália Rodrigues, chama-se É ou Não É? Depois, a música de Maria Amélia Canossa, o doce da Teixeira. Depois sim, vamos aos pedidos. O trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não? Que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é, ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é, pois é. É ou não é que um velho que à rua saia pensa ouvir a mini saia e este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazado, acharia que o saiote é muitíssimo comprido. Não é bondosa a humanidade, todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que cai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. É bem tripeiro e não falta a romaria, pois agrada ao lambareiro, ao Manel Mailá Maria. Breve acabou-se, ai filhos que bom que é, ai que rico doce, a gente cata e olaré. Para animar o Zé, já rompeu o dia, vamos lá para a festa. E não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira, a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa. E não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira, a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. É de Paranhos e corre toda a cidade, vai às festas, vai aos banhos, ninguém sabe a sua idade. Por tal docinho, quanta que a chopa fiel, ai quanto beijinho ela vai trocar com o Manel, que lhe sabe a mel. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa. E não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira, a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa. E não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira, a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. E cá estou eu novamente, depois destas duas musiquinhas bem dispostas, nesta noite de quinta-feira. Eu vou ser muito sincero, ouvinte, eu estou mortinho que chega amanhã às 2 da tarde. Aliás, o ouvinte sabe que isto é gravado, por isso eu até lhe posso dizer que estou mortinho que chega amanhã de manhã. E porquê? Porque é nessa altura que começa a gravação de mais um Lusita na Paixão. Eu adoro esse programa e já percebi por alguns comentários que também é ouvido aí por si, e ainda bem, porque nós queremos mesmo é isso, é que nos ouça, é que nos sintonize. E antes de avançar para os pedidos, eu vou lembrar como é que pode fazer para pedir a sua música. Basta seguir uma das duas alternativas. Primeiro, pode escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com, e porque nos e-mails não há limite de caracteres, sempre que possível opte por essa via. Mas se não estiver para escrever muito e não estiver com muito trabalho, então também pode pedir através do nosso site. Tem lá a caixinha de comentários, enfim, por tudo aquilo que quiser, onde pode escrever. E aí também pode deixar o seu pedido, basta deixar-nos o seu nome, enfim, a sua dedicatória, caso pretenda, e também a música, e aliás, o nome do artista e o nome da música. Isto quer para o e-mail, quer para a mensagem no nosso site. Que já agora, caso tenha vindo cá parar por acaso, a este www.radioantenaweb.info. Ora, vamos então aos pedidos. Chegaram-nos três ontem e nós vamos passar os três assim de seguida. A primeira música que vai tocar é de Ana Duarte, chama-se Deixa-me Falar, Deixa-me Ouvir Teu Coração. É a música de Ana Duarte, como disse, e é um pedido de Bruna Nunes de Paredes, que quer então ouvir esta música. Não especificou nenhuma dedicatória, acreditamos que seja, portanto, mesmo só para ouvir. E, enfim, vai então passar, é já a próxima música. Depois, Elizabeth Marcolino volta a escrever-nos e eu já agora aproveito para dizer o seguinte. O nosso site ainda não está atualizado, há de estar, mas a verdade é que essa restrição que está anunciada no site não é válida. Ela será um bocadinho, ela será válida, quiçá, se for necessário apenas, mais tarde, quando tivermos mais dedicatórias. Mas para já, essa restrição não existe. Ignore-a e pode participar à vontade, faça o seu pedido, como fez, por exemplo, Elizabeth Marcolino. Ela mandou-nos um outro e-mail e que diz que gostaria que, se possível, passássemos Gino e Geno com o tema Telefone no Ar para dedicar a uma pessoa para lá de especial, com muito carinho, admiração e um beijinho. Já agora aproveito para dizer que a Elizabeth Marcolino ontem chamou-me a atenção, e bem, para esta minha falha. A parte do com muito carinho na mensagem de ontem escapou, mas o pedido de desculpas já está feito, já está tudo esclarecido, e hoje então, sem falhas, sem esses meus lapsos, é que isto é gravado, mas é como se fosse em direto, portanto também há estes pequenos lapsos, portanto, mas enfim. Esta então a música que Elizabeth Marcolino de Alcácer do Sal pediu, a música de Gino e Geno, Telefone no Ar. E vamos também ouvir a voz de Cláudia Isabel. É um pedido de Cátia Castelo, que nos escreve e que gostava de dedicar esta música ao namorado. Ora bem, ela não especificou propriamente uma música, disse que qualquer uma que fosse da Cláudia Isabel. Então vamos ficar com Preciso de um Herói. Presumo que ela já o tenha, mas de qualquer das formas ela tem, mas a Cláudia Isabel não, e portanto precisa de um herói. Pronto. É para dedicar então ao namorado. Cátia, Elizabeth e Bruna, muito obrigado pelas vossas participações. Espero pelas participações de mais ouvintes. Já sabem, é geral.radioantenaweb@gmail.com. E então basta deixar-nos o seu pedido, o seu nome, a sua dedicatória e também o nome do artista e música que queira ouvir. Caso não tenhamos, lá arranjaremos aqui depois uma via. Felizmente, até agora temos tido tudo aquilo que nos vão pedindo. Ora bem, vamos então à música, sem mais delongas. Eu quero mandar-lhe só um grande abraço. Muito obrigado por estar desse lado e muito obrigado pelas participações que nos vão, entretanto, chegando. É muito bom saber que está desse lado. Fique bem, fique com a Antena Web. Já a seguir então, Ana Duarte, Deixa-me Ouvir-te, aliás, Deixa-me Ouvir Teu Coração. Depois, Gino Geno com um Telefone no Ar. E por fim, a voz de Cláudia Isabel, bem portuguesa, com o tema Precisa de um Herói. Fique bem, fique com a Antena Web, mais precisamente com o Outra Margem. Simple. Antena Barata. Estou ligando para o seu programa. Amigo, é duro suportar a dor da saudade quando a gente ama. Por isso te peço um favor, põe meu telefone no ar. Preciso falar com alguém que nesse instante te ouve. Só o seu nome não vou revelar. Não vou revelar o seu nome, nem dizer o nome dele. Pois quando ouvir esta voz, logo saberá que sou eu. Eu chorar, amigo, o que eu sinto, vou dizer tudo no ar. Meu grande amor, agora são palavras lindas que vêm do fundo do meu coração. Um dia seremos felizes, o amor verdadeiro vence a solidão. Alguém que vive do seu lado não pode saber do nosso segredo. Te abraçar é tudo que eu quero. Naquele mesmo lugar te espero. Agora descrevo meu amor, meu beijo. Não vou revelar seu nome, nem dizer o nome dele. Pois quando ouvir esta voz, logo saberá que sou eu. Os ouvintes, se de emoção eu chorar, amigo, o que eu sinto, vou dizer tudo no ar. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Cada vez há menos, cada vez há menos. Nós somos todos mentirosos e venenos. Cada vez há mais. estamos nós outra vez para continuar esta emissão do Outra Margem com muita energia. É verdade, tem de ser. Então, estamos a chegar ao final do fim da semana, ao final de mais uma semana. Amanhã já é sexta-feira, não se poderia esperar outra coisa. Tem que ser assim, com muita energia. Não podemos ficar parados, olhar para o dia que acabou, para o dia cansativo, chato, aborrecido, os debates políticos, as notícias, enfim, há umas quantas tragédias a acontecer por este país fora, pescadores desaparecidos, adolescentes que se suicidam, enfim, há muita coisa a acontecer por esse mundo fora e, no momento, por este Portugal fora. Já são tristezas a mais. Vamos agora aproveitar para descontrair um bocadinho, para vibrarmos um bocadinho, nem que seja com as nossas próprias emoções. Não é preciso histórias dos outros, basta a nossa própria história, mas vamos procurar nela bons momentos ou pelo menos boas lições de vida. Vamos para intervalo, mas antes tenho três músicas para lhe dar. A primeira música é de Ana Barros, chama-se Não Somos Iguais. Depois vamos ficar com um duo, a música Equality, de Mafalda Veiga e Jorge Palma, um sucesso de 1999. Para ficarmos por fim com Filipa Paes e Que o Mundo é Meu, é um trabalho desta cantora interessantíssima. Se não ouviu, vai poder ouvir agora, é um trabalho interessante. Também hoje lhe vou apresentar outro trabalho interessante, imagine, de um grupo chamado Os Bons Rapazes. Mas isso é mais lá para a frente, para já e para não atrapalhar. Para já vamos então a estas três músicas: Ana Barros, Não Somos Iguais, depois Mafalda Veiga e Jorge Palma com Igual a Ti, para finalizarmos esta primeira parte desta Outra Margem com o tema de Filipa Paes, Que o Mundo é Meu. Eu volto então daqui a pouco, depois de um bloco publicitário, e pode contar, depois do meu regresso, com algumas curiosidades então sobre este dia 4 de março. Fique bem, fique com a Antena Web. Não somos iguais, diferentes demais.

E cá estou de volta, ouvinte. Cá estou de volta para lhe dar mais música e para lhe trazer também algumas curiosidades neste dia 4 de março de 2010. Ora bem, no dia 4 de março aconteceu em 1665 uma coisa muito gira. É que o rei Dom Carlos II, tanto de Inglaterra, concedeu a William Penn o título das propriedades das terras que tinha, enfim, nas Américas. Esse título foi então reconhecido e mais tarde de William Penn surgiu a Pensilvânia. Agora faz sentido porque é que surgiu este nome de Pensilvânia. Em 1826, Buenos Aires tornou-se a capital da Argentina e, portanto, hoje estão em festa. Desde 1826 que a capital da Argentina é Buenos Aires. Ora, tenho aqui mais uma coisinha para lhe dizer. Vamos recuar no tempo até 1493. Foi a altura em que Cristóvão Colombo, vindo das Américas, a descobrir as Américas, chegou a Portugal através das, enfim, pela embarcação Ninha. Uma viagem de Cristóvão Colombo que ficou então muito recordada. Resta-me apenas dizer, para finalizar esta, digamos, onda de efemérides, que foi precisamente de 4 de março que foi inventada a cantiga Parabéns. É verdade, parabéns para você, em 1925. É uns aninhos já. Não sei como é que eles fazem nos filmes que envolvem o século XIX, não sei o quê, como é que se cantam os parabéns. Lá aparece com a cantiga atual, mas pronto, são apenas detalhes. Enfim. Vamos continuar com música, vamos agora ficar com Sara Tavares, Longe do Mundo, mas Perto de Ti, uma música muito, muito bonita. Depois vamos ficar com a voz, enfim, inconfundível na minha opinião, de Hervé Villar com o tema Comme d'habitude, para ficarmos por fim com Elsa Languini e Quelque chose dans mon cœur, uma cantiga francesa. E muito, muito bonita. Depois eu volto e tome atenção porque lhe vou apresentar o projeto Bons Rapazes, liderado por Paulo Praça. Mas para já, então, estas três musiquinhas que lhe disse. Fique bem, fique com a Antena Web e com o programa Outra Margem. Já sabe que se quiser pedir a sua música está à vontade, basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com, deixar-nos o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música. Ou também, se quiser, pode fazer precisamente tudo isto ali na nossa caixinha de comentários que aparece no final das páginas, ou enfim, mais para o final das páginas do nosso site. Sinta-se à vontade, a casa é sua, a rádio é sua, é por si que nós cá estamos. Vais ouvir ou não, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu pedi só uma estrela que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Longe do mundo, espero.

leur tiens encore la main. Quelque chose me tire vers demain. Quand je balade une douce tristesse en vieille tennis et sa QS, j'aimerais que le temps s'accélère. Des fois je pourrais tout foutre en l'air. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit, quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie. Une drôle d'envie, une impatience et la peur que j'oublie. Mais três musiquinhas nesta emissão, neste programa do Outra Margem, que já vai caminhando para o final, mas tenho ainda mais três musiquinhas para já para lhe dar. A primeira música é de um grupo, é do projeto Bons Rapazes, liderado por Paulo Praça. É um projeto que porventura descobri, aliás, por acaso descobri ontem, e é tão interessante que eu decidi passar aqui a apresentar-lhe este projeto. O tema que se segue chama-se Diz a Verdade e é extraído do álbum de 2007, chamado Disco de Cabeceira. Vamos, sem mais delongas, ouvir este grupo, para mim, fenomenal. Este projeto tão escondido, tão oculto da música portuguesa, mas que passa agora a ter lugar de destaque aqui na Antena Web. Vamos então ficar com Paulo Praça e os Bons Rapazes, com o tema Diz a Verdade. E depois vamos ficar com outros dois temas nesta emissão. Vamos primeiro ficar conhecendo com Paulo Praça, depois vamos ficar com a voz de Tim, com o tema Por Quem Não Esqueci, um original dos Sétima Legião, da década de 80 ainda, para ficarmos depois, por fim, com um outro tema, A Fire and Frenzy, Almost Lover, um tema igualmente romântico, tal como este de Tim, aliás, esta versão de Tim, Por Quem Não Esqueci, uma versão bem calma, bem descontraída, aliás, como também é a música dos Bons Rapazes, Diz a Verdade, e portanto A Fine Frenzy com Almost Lover adequa-se aqui, aceita aqui que nem uma luva.

Ora, cá estou eu mais uma vez, depois destes três temas, destes três bonitos temas. Paulo Praça e os Bons Rapazes, com o tema Diz a Verdade, do álbum de 2007, Disco de Cabeceira. Depois chegamos com Tim, e por quem não esqueci, com a Fine Frenzy e Almost Lover, para finalizar estas três musiquinhas. Ora, há pouco disse-lhe que iria falar de Paul Mariat, e vou-lhe falar mesmo de Paul Mariat. Ele foi um orquestrador francês que teve muito, muito sucesso nas suas composições. Foram inúmeras as obras de sucesso, as composições de sucesso de Paul Mariat. Muitas das músicas eram inclusive conhecidas, como aquela que vamos agora ouvir, mas não eram as únicas. Aliás, não eram unicamente músicas já conhecidas, outras eram mesmo de raiz, mas algumas eram versões instrumentais de cantigas já existentes, como por exemplo esta Forever de Demis Roussos. Foi dos primeiros trabalhos e dos primeiros sucessos de Demis Roussos, que depois foi então instrumentalizado por Paul Mariat, e que bela instrumentalização que então agora lhe apresento. Ele nasceu em 1925, mais especificamente a 4 de Março, também daí estar a falar então de Paul Mariat. Nasceu então em 1925, no dia 4 de Março, morreu então em 2006, tinha 91 anos. Vamos à música de Paul Mariat, depois eu ainda tenho mais uma para lhe dar. Enfim, fique bem, fique com a sua rádio Antena Web e com esta emissão do Outra Margem, que está a caminhar para o fim. E não se esqueça, não só de participar, mas também que a seguir a esta emissão do Outra Margem, ao live que hoje inclui um concerto dos Gregorian. Como tudo o que é bom acaba, esta emissão do Outra Margem vai ter mesmo de ficar por aqui. Por muito que eu não queira, por muito que eu até goste, mas vai ter mesmo de ficar por aqui. Foi um prazer imenso estar consigo nestes 90 minutos que conduziram esta emissão do Outra Margem. Com muita energia, com boa disposição. Enfim, esperemos que deste lado tenham chegado as energias que, enfim, eu tentei transmitir daqui, desta emissão do Outra Margem. Finalizamos com duas músicas. Elas não são nada conhecidas aqui em Portugal, mas são muito, muito bonitas. Tenho certeza que o ouvinte, ao ouvi-las, vai gostar. A primeira música é de... chama-se Neman Beni e é de Brigazel. Um nome bem conhecido da música holandesa. É precisamente de onde vem esta música, da Holanda. Vamos depois finalizar com uma cantora alemã. Ela chama-se Claudia Jung e o tema que nos traz é do álbum Amore Amore, um trabalho muito bem sucedido na Alemanha e um trabalho também, aliás, uma cantora também muito bem sucedida na Alemanha. Vamos então finalizar com estas duas músicas, recordo, Brigazel com o tema Neman Beni e depois Amore Amore de Claudia Jung. Eu espero então que tenha a continuação de uma ótima noite. Já sabe, a seguir então o live com os Gregorian ao vivo. Esta semana são eles que atuam no palco da Antena Web. E então deixo-lhe um forte abraço. Da minha parte, até amanhã às 14 horas. Já sabe, se já viu aqui o anúncio, já sabe que no dia 8 vai haver um especialíssimo sobre a mulher. E eu vou cá estar, sou eu quem vai conduzir esta emissão especial das 2 às 4 com as músicas, as melhores músicas, as músicas que mais, as músicas mais bonitas deles para elas, mais bonitas e não só, algumas até são assim mais, mais atrevidas, não é? Mas enfim, mas isso é aquilo que temos reservado para segunda-feira. Já sabe, fique então atento. Para já, não volta a dar, tenho mesmo que me despedir. Então estas duas músicas, Brigazel Neman Beni e Claudia Jung com Amore Amore, um forte abraço, até amanhã. Is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende, omdat er niemand als hij thuis komt op hem wacht. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen gaat hij naar huis terug. Hij heeft het ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken. Totdat hij van verveling omviel van de slaap. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens.